Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Estamos a iniciar o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova para esta sexta-feira, 23 de maio, para domingo, 25 de maio. Contamos com a presença aqui no nosso estúdio do Sr. Padre António Loureiro. Sr. Padre, bom dia. Bem-vindos ao nosso programa em que cada sexta-feira tentamos também partilhar palavras de esperança com quem nos acompanha. É verdade, muito bom dia Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos no Jubileu da Esperança, portanto até parece que é uma boa coincidência. Então vamos. Nós já cá estávamos. Exatamente, é? já estava. Portanto vamos ver se também nos ajudamos a pôr ânimo no fundo dos nossos corações, na nossa perspectiva de vida. E também desde um sentido da fé que é muito importante e que muito nos pode iluminar. Eu estou certa que a cada sexta-feira, mais ou menos por esta hora, há sempre alguém do lado de lá à espera de nos ouvir. É, penso que é sempre um momento. Também é isso que nos motiva. É, e também até para confessar, também até a mim próprio me faz bem, porque é uma reflexão, é um poder dialogar sobre algo que penso que é muito importante, e este partilhar aquilo que reconhecemos como válido e que também levamos um pouquinho dentro, também faz bem, porque sobretudo em termos de fé, a expressão da fé fortifica a fé. Mas agora, Sr. Padre, costuma partilhar com os seus parceiros que de facto tem este programa de rádio, que semanalmente vem à rádio? Não, por acaso eu não sou assim muito de... Pronto, andar muito à procura de... Sim, mas às vezes em conversa, não é? Sim, de vez em quando, eventualmente. Mas nem todos terão esta possibilidade, não é? Sim, mas acaba por ser um momento bom. E a minha convicção é isso, é que quando nós falamos de fé, aumenta a fé. Pois. Em qualquer pessoa que queira falar de Deus aos outros, com o mínimo de convicção, de segurança, de convicção pessoal, de repente isso aumenta a fé. Falar de Deus aos outros traz claridade na mente sobre a própria, sobre aquilo próprio que nós dizemos. Uhum. E, aliás, isso é um dom que lemos também hoje, no Evangelho. O Espírito Santo ajuda-nos. E isso é uma experiência bonita. Eu lembro-me, sei lá, estar a falar com alguém que tinha dúvidas de fé, e dali um bocadinho acalorado a tentar defender. De repente aquilo parecia tudo muito mais lógico, muito mais claro, muito mais forte. Portanto, falar da fé fortifica a fé. Às vezes portanto, este também é um exercício bom para si. É para mim, é. E para toda e a para gente. Mim também é. Claro. Devo dizer que também é. Sempre que alguém falar de Deus aos outros, isso fortalece a fé. Muitas vezes nós temos pouca fé, porque também falamos pouco de Deus aos outros. Temos uma fé pessoal, a minha fé, eu e Deus, mas falta a exposição. Uhum. A exposição ajuda-nos, porque bem no Evangelho, o Espírito Santo te inspirará as palavras que tens que dizer. No sentido de dizer que este falar de Deus é abrir a porta do coração para que Deus também atue em nós e esteja connosco. E por isso faz-nos bem. Faz bem toda a gente. Muito bem. Já seja na família, na escola, no trabalho, com um colega, com alguém que tem uma disputa teológica, digamos assim, um argumentário. Tudo isso fortalece a fé e põe a pessoa com necessidade de procurar mais, esclarecer mais, e então isto também é bom. Pronto, e também estamos aqui a dar esse contributo, esforço, não é? Exato, esforço não, mas dar esse contributo. Exatamente. Seu Padre, daqui a pouco vamos então olhar para a liturgia de domingo, é o sexto domingo da Páscoa, já lá vamos então à liturgia, vamos aqui fazer algumas considerações e começamos, Seu Padre, porque me suscitou também, e foi motivo de notícia, aqui na Rádio Boa Nova, a homenagem que foi feita pelo Centro Paroquial de Solidariedade Social de Lagares da Beira, à Susana Carvalho e à Sónia Melo, as bombeiras que faleceram em setembro no Conselho de Tábua e que eram colaboradoras desta instituição. Portanto, uma instituição que o Sr. Padre preside, não é? Apresenta a direção. E, de facto, houve esta necessidade, Sr. Padre, de fazerem esta homenagem. Sim, a estas bombeiras. Eu vou por ter uma ferida que ficou. E depois celebramos a Eucaristia, inaugurou-se um pequeno mural. Que está bem bonito. Está com o desenho destas duas colaboradoras. Pronto. Que foi feito por Paulo Ribeiro, exatamente. Um jovem talento também, da Oliveira do Hospital, não é? Exatamente. Mas depois o que eu senti foi muita dor. Muita dor. Lágrimas que vinham aos olhos, sobretudo os colaboradores, aqueles que viveram lá mais tempo com elas, que sentiram e manifestavam muito a sua alegria, a sua esperança. Eram duas jovens, não é? Exatamente. Duas jovens e talentosas. A nossa enfermeira, importante. Depois os pais também, aquela dor, irmão. Portanto, foi um momento assim E o marido da Susana também expressa, tem expressado muito a sua dor, ainda recentemente em Tábua, na homenagem que também nos foi feita pelo município de Tábua. As famílias continuam muito, muito doridas com estas perdas. Pois, e sentimos isso, e quisemos fazer até uma coisa um bocadinho reservada. Sim, reservada, não foi tanta exposição. Sim, mas sentimos muito isso. Isso, por um lado, é bom. É sinal de que foram amadas, que o seu trabalho, o seu posto era bom. Pronto, e às vezes a gente pergunta assim, porquê isto e porquê que aconteceu? E a gente não tem resposta, não é? Foi um ato de generosidade extremo, de querer colaborar. Às vezes também falta ali um bocadinho de risco, às vezes um bocadinho de risco a mais. E às vezes a pessoa, na altura, não mede. Mas fica, pronto, essa generosidade, esse querer estar ao serviço dos outros. Este lema dos bombeiros, vida por vida, arriscar a vida pelos outros. Mas também nos fica como um estímulo. A gente às vezes pensa sempre só no nosso proveito, no nosso bem, na nossa vantagem. Então temos duas testemunhas que optaram pelo bem dos outros e que depois, infelizmente, tiveram um percalço e acabaram por perder a própria vida, deixando as suas famílias e deixando dor. E agora, através daquele mural, Sr. Padre, é perpetuar a presença delas. Sim, para é ficar ali. A recordação. Acha que diminui um bocadinho a saudade, a dor da perda? Pelo menos é uma maneira de compensar, de fazer presente a ausência, que também se faz ali presente. E a ideia que era que fosse como estímulo para os que estão também serem generosos e também manifestarem alegria. Porque aquela imagem também transmite muita alegria, não é? A imagem que ali foi retratada. No fundo, é um trabalho difícil, um bocadinho pesado, um bocadinho repetitivo, implica muita paciência e muita generosidade dos colaboradores. Então fica também essa memória. Memória simples, mas que foi muito sentida e também gostei de ver isso. Eu pessoalmente já não tive o encontro assim prolongado com estas colaboradoras, já foi há pouco tempo. Exato. Mas era o padre, na altura, o padre Pedro, que estava. Mas senti muito o carinho, a amizade, a saudade, o reconhecimento, a valorização. Então, às vezes, também nos faz bem sentir que aqueles que deram o seu melhor continuam de algum modo presentes e que continuam também a estimular e a encorajar para que os que estão continuem a viver um trabalho que é difícil, com alegria e com servicialidade aos mais fracos, neste caso os nossos utentes, os nossos idosos. Pronto, então olha, foi assim uma coisa singela. Mas bonita. É, e que nos faz também bem a todos. Muito bem, Sr. Padre. Avançamos então com outras considerações. Quero partilhar connosco Leão XIV e a sua mensagem de paz. É, o novo Papa que tem tido um papel, penso que importante, apraz-me registar o reconhecimento que teve a nível geral, portanto até nas tendências próprias que havia na Igreja, de um lado e do outro, todos parece que acolheram muito bem. E até confesso que tive um diálogo com um padre jovem que até me edificou. Perguntei, então, tu, o que é que parece o novo Papa? Então, e o que é que parece o novo Papa? Ele dizia, não, o Papa é o que o Espírito Santo nos deu, temos que amar o Papa é o nosso guia. Portanto, há uma aceitação generalizada, não é? Exatamente. Mas o Papa também tem tido mérito nesse acolhimento, e por isso a paz me registrar as palavras que ele diz, não é? Então ontem dizia, o nosso mundo ferido pela guerra e justiça precisa do amor de Deus. E penso que é interessante. Às vezes a gente quer resolver as coisas de um modo muito humano, e às vezes o modo humano leva que violência traz mais violência. Se eu for capaz de abrir o coração a Deus, pode ser que este amor de Deus, este escutar a palavra de Deus, nos leve a reconsiderar e a ceder um pouquinho para que a paz possa vencer a guerra. Também tem-se falado muito na oferta que o Papa fez do Vaticano para conversações de paz. Oxalá possam ser frutuosas essas eventuais conversações, ainda que vemos posições muito duras, muito endurecidas. Um quer ganhar terrenos, o outro não quer perder terrenos, e estamos ali num impasse difícil. Depois o critério da justiça e do direito é vencido pelo poder das armas e da força e do mais forte que o primo mais fraco, e estamos no mundo assim. Vamos ver se há esse princípio de abertura pode realmente acontecer. E depois também dizer que o Papa, na última audiência geral, já começou as audiências gerais da quarta-feira, dizia: a palavra de Deus é para todos, mas atua de um modo diferente a cada um. E parece-me muito interessante. Deus atua de modo diferente em cada um. Isto é a partir da parábola do semeador. Mas é isso. É para todos, mas uns de uma maneira e outros de outra. Não tem que ser tudo igual. Mas é para todos. E então também esta abertura do coração que todos temos que fazer para que esta palavra possa produzir frutos em cada um, segundo as circunstâncias, e que seja manifestação do amor de Deus e acolhimento desse amor de Deus que pode renovar as coisas. Então penso que estamos atentos ao Papa e também à espera destas suas palavras que nos vão animando, que nos vão fortalecendo na fé, e oxalá possa efetivamente ajudar a renovar a vida interna da Igreja e a prática cristã no mundo do trabalho, no mundo da cultura, que às vezes se afasta um bocadinho da Igreja, no mundo dos jovens, que é tão importante e às vezes tão difícil alcançar. E posso ser que este Papa nos ajude a que tudo isso possa concretizar de um modo mais fácil e melhor, porque todos precisamos de Deus. O problema é que eu às vezes ponho-me a pensar, as pessoas vivem como se Deus viraram as costas a Deus, a Cristo, mas Cristo tem uma palavra sábia para o mundo de hoje. E se viro as costas, perco uma parte importantíssima do meu ser pessoal e da luz que eu posso ter. E depois fecho a porta, fecho a janela, não entra luz, fico apenas com o pensamento do mundo, com o meu próprio pensamento, com os meus critérios. Isso impossibilita que eu desenvolva plenamente as minhas capacidades de amar, de generosidade, de ser útil aos outros, ser útil ao mundo e também me autorrealizar de modo mais eficaz. Bem, Sr. Padre, há bocadinho eu dizia-lhe ainda, antes de começarmos o nosso programa, de que o Papa Leão XIV também se está a aproximar cada vez mais dos jovens, criou uma conta no Instagram, esta rede social, e já está a ser um fenómeno. Portanto, há também esta preocupação do Papa se aproximar dos jovens, utilizando estas novas ferramentas digitais. Exatamente. Portanto, isto também pode ajudar. Mas também é sinal de que de repente já tem muitos milhares ou milhões. Certo. Porque as pessoas estão à procura. Claro. No fundo, as pessoas também procuram uma palavra segura, uma palavra de esperança, uma palavra que facilite o encontro com Deus. E a Igreja tem esse tesouro. Às vezes não sabe expressar. Falta a linguagem adequada à transmissão da fé. E esse é que é o grande problema da Igreja. É a linguagem adequada, é o modo. Sei lá, estamos numa reunião com jovens ou com adultos. A fé é a mesma, mas a expressão, o modo de chegar, é que faz a diferença. E às vezes a Igreja, as pessoas não participam muito porque isso de modo não é facilitador. E outras vezes aparece uma linguagem mais comunicativa e as pessoas aderem muito mais. Portanto, o modo, a linguagem é muito importante. E a Igreja às vezes, a Igreja institucional, talvez não tenha sabido descobrir este modo de uma linguagem facilitadora do encontro e do diálogo com as novas gerações e facilitar. Ser um pouquinho trampolim para esse encontro com Deus. E as pessoas estarão receptivas. Só dar esta nota de que esta conta foi criada no dia 13 de maio e em menos de 24 horas tinha já 10 milhões de seguidores. Portanto, isto poderão ser bons pronúncios, Sr. Padre, não é? E é isso que se espera também. E até para registar no dia 13 de maio. É verdade, é verdade. O Papa Leão nunca esteve em Fátima numa peregrinação. Mas tem uma ligação, não é? Já esteve em Fátima quando veio por motivos religiosos que tinha na sua congregação. Sim. Estava convidado para vir em outubro. Sim. Agora já não poderá vir porque é o Papa, mas esperemos e fazemos voz ao Papa. Vir, Leão XIV também vem à Fátima. E fala português também. Ele também fala português. Uhum. Vamos ver, oxalá o Papa também. Temos o prazer de ser peregrinos em Fátima com o Papa Leão XIV. Há de haver, com certeza, essa possibilidade. Seu Padre, está em marcha o Sínodo dos Jovens da Diocese de Coimbra. Pronto, também foi uma das opções do Sr. Bispo e da Pastoral, do Conselho Pastoral Diocesano, de poder escutar os jovens. Depois da Jornada Mundial da Juventude, em que houve uma significativa adesão, mas depois também houve um esvaziamento. Estiveram lá e depois, em muitos lugares, ou maioritariamente, não continuaram nessa relação com a Igreja. Então isto traz este tal problema da linguagem, do modo de relação. E então a Diocese de Coimbra quis organizar, estou a fazer um sínodo dos jovens. Pode explicar, Sr. Padre, o que é o sínodo? O que é um sínodo? É um encontro, é uma reunião que significa abertura. Sínodo quer dizer caminhar juntos. Uhum. Portanto, é um espaço de abertura, de diálogo, de reflexão, de escuta, em que os jovens serão apresentados, mas de um modo significativo, com os elementos hierárquicos, assim como o bispo, com as comissões diocesanas, para refletir sobre a juventude e a vida, a relação da juventude com a Igreja, a relação da juventude com a fé. Portanto, digamos que é o encontro largado em que o bispo e os leigos, neste caso mesmo os jovens, refletem sobre a sua fé e o seu caminho, o caminho que devem fazer para aproximar-se de Deus. Portanto, agora está a ser respondido um inquérito, não é? Exatamente, online. Vai ser feito um inquérito online, justamente para escutar, para que a Igreja, para que se possa perceber a sensibilidade dos jovens, e os jovens também possam depois aderir. Na página de Diocese há de ser feito esse diálogo, ou esse inquérito, para que depois possa haver, efetivamente, um tomar de consciência da realidade dos jovens, e depois, conjuntamente com o seu bispo, poder refletir nos caminhos, nas propostas, nos dinamismos que a Igreja quer oferecer aos jovens. Mas vai haver mesmo um encontro presencial entre todos. E depois tudo isso se resumirá depois num encontro presencial, em que os jovens têm uma palavra importante a dizer e a interpelar também os organismos diocesanos, para que a ver se conseguimos estabelecer pontes entre a fé que o bispo representa, que a Igreja representa, e a realidade dos jovens, que também procuram a Deus, às vezes por caminhos onde Deus não está propriamente, ou caminhos paralelos, a ver se conseguimos fazer este encontro para tornar a juventude aquilo que o Papa também dizia, que é uma energia, uma força, que é um poder grande, mas que às vezes é como um rio, não é? É interessante, muita água, mas aquilo pode desbordar, pode ir por outros e pode até ser negativo, mas se for bem orientado, vai seguir sempre o seu caminho. Então é fonte de energia, é a energia que se pode produzir e a vida que se transmite e que se renova. Então, sei lá, também o sino dos bispos possa ter essa missão. Dos jovens. Sino dos jovens. E que os nossos jovens possam também participar, tanto no inquérito como depois nas atividades que serão propostas para os jovens, o que é sempre muito positivo. Muito bem. Já agora dizer também de ontem, tivemos uma pequena reunião com um grupo de jovens que temos aqui, e que foi rezar o terço, até uma coisa tradicional, mas rezar o terço, um grupinho que reza o terço todas as semanas, terço em reunião, e que nós também participámos. Depois convidámos também dois jovens universitários que foram tocar e cantar connosco, e de repente vemos isto. Olha, há muita gente que a gente às vezes sabe que até fizeram um caminho, que até foram catequistas ou são catequistas, mas vêm para aqui, para a cidade, e depois, pronto, também não há ofertas, não há. Então talvez isto também nos ajude a saber acolher mais, a oferecer possibilidades, a dar espaço para que estes jovens que estão connosco também nos ajudem, e nos possam ajudar os nossos jovens, os nossos jovens possam ajudar a eles. Portanto, tudo o que é abertura, encontro, criar espaços onde se possa dialogar entre jovens, neste caso diferentes, mas importantes. A juventude universitária é um espaço muito importante, e que pode ser abandonar a Deus, ou pode ser reforçar e procurar mais intensamente a proposta que Deus faz a cada um, e que a Igreja também quer fazer à nossa juventude. Então, é muito, também muito apreciável, a mim pessoalmente, porque sentir que, no fundo, há jovens que continuam a procurar a Deus, que são animadores, e que podem colaborar, e que podem dedicar tempo à causa espiritual. Isso também também nos ajuda e também nos motiva para continuar a nossa missão com alegria. Muito bem, Sr. Padre, há bocadinho também já falou do Jubileu da Esperança, vai ser assinalado no nosso arciprestrado a 19 de outubro. Antes de falar sobre isso, Sr. Padre, pode explicar o que é o Jubileu? O Jubileu é também um momento de graça especial que tradicionalmente no povo de Israel acontecia de 50 em 50 anos, e depois a Igreja também acolheu como um momento de graça, de reflexão, de peregrinação, de olhar para a própria vida e de renovação. Na Igreja tornou-se hábito ser os jubileus de 25 anos de nascimento de Cristo. Portanto, 2025 anos de nascimento de Cristo, que é tempo de ir a Roma, de receber as indulgências do jubileu, de estar com o Papa, de juntos fazerem peregrinação ao túmulo de Pedro. Pronto, e sentimos. O jubileu é alegria, a renovação. É, exatamente. É um pouquinho. Jubileu originalmente era tempo de recomeçar de novo. As dívidas eram perdoadas, as famílias, os carros eram libertados, os terrenos que se perderam recuperavam-se. Portanto, para Israel era um momento de graça, um momento de recomeçar de novo. É como recomeçar de novo. Nova oportunidade. Exatamente. E E nós também pode ser encarado dessa maneira, e deve não é? Ser espiritualmente. Que se nós calhar. Perdemos isso. Porque é que uma família que num momento de determinada sua etapa teve uma dívida, perdeu a casa, perdeu os terrenos, agora os seus filhos também perderam e depois no nosso sistema não tem mais hipótese de recuperar. O povo de Israel entendia que todos eram filhos de Deus, que todos os terrenos eram, realmente eram de Deus, então no jubileu voltavam a recuperar e voltavam a ser capacitados para a vida normal que tinham. Isso já não é assim agora? Agora não é assim, mas é assim, digamos assim, espiritualmente. Espiritualmente, espiritualmente é isso que se pretende, não é? Vamos também nós olhar para Deus, Deus também nos perdoa, vamos recomeçar de novo com energia espiritual e não ficar vencidos pelos maus, na nossa linguagem, pelo pecado, pelas rivalidades, pela indiferença. Vamos começar de novo. Uhum. Então o jubileu é um momento que tem alguns elementos que nos ajudam, efetivamente, a recomeçar de novo com nova energia e nova entrega, digamos assim, e serviço à Igreja e aos irmãos. Muito bem. E o que é que vai então acontecer no nosso arcipestrado? Portanto, a 19 de outubro. O jubileu é em Roma. Uhum. Mas também nas dioceses. Pode ser assinalado, deve ser assinalado, não é? A diocese de Coimbra tem tido muitas. Portanto, também está a viver durante todo este ano. Ainda no ano passado foi o jubileu das famílias, mas tem havido jubileus de arciprestados e por grupos das confrarias, das irmandades, das bandas, dos jovens, dos catequistas, das crianças. Há muita forma de viver o jubileu. E depois também há o jubileu de arciprestado. Então, que são os arciprestados, também vão como arciprestado. Então, a nossa opção aqui, até porque estamos um bocadinho mais distantes, foi investir mais nesta peregrinação de jubileu de arciprestado, que engloba todas as dimensões da vida comunitária. Então, o nosso será dos últimos, será em outubro, isto já começou desde janeiro. Portanto, mas agora queremos também começar a preparar bem este jubileu de arciprestado, que será também da nossa unidade pastoral. O jubileu consta de ir a Coimbra, de fazer uma pequena peregrinação do seminário. Não será por cá? Será em Coimbra. No seminário, encontro no seminário, peregrinação do seminário até à Sé Nova de Coimbra. Portanto, é uma peregrinação simbólica. A peregrinação, o que é que quer dizer? Que eu parto ou encontro de algo novo que está lá à frente e que eu ainda não possuo e que desejo encontrar. Portanto, será esta uma peregrinação simbólica, mas pronto, do seminário até à Sé, depois entrar na Porta Santa, a Porta do Jubileu, que nos diz que é a Porta da Graça de Deus, onde somos chamados também a entrar, será a Eucaristia com o Senhor Bispo, e depois também tem uma preparação, três momentos especiais de preparação, uma oração mariana, um momento de adoração ao Santíssimo e um momento de reconciliação, de conversão, de olhar para o passado e perspectivar um futuro, acolhendo a misericórdia de Deus. Pronto, então queríamos muito que a nossa unidade pastoral se envolvesse neste jubileu, o vivêssemos bem, também como oportunidade para nós de olhar para a frente com renovada esperança, com olhos onde Deus está mais presente e de onde a nossa fé está mais viva. E uma fé quer dizer relação com Deus e relação com os outros. Então, oxalá, isso nos ajuda também até a renovar a nossa prática religiosa, a nossa vida de oração, a nossa vida espiritual, a nossa vida de caridade de uns com os outros, que seja também um jubileu, devia ser um momento em que se perdoa, em que há perdão entre as pessoas, conflitos familiares, conflitos de heranças que ficam ali. Então, o jubileu é tempo para parar e reconciliar e vamos esquecer o passado, pôr um ponto final nas coisas negativas e olhar para um futuro mais risonho, de onde o amor prevaleça, de onde o Espírito Santo efetivamente nos alimenta. Muito bem. Avançamos então, Sr. Padre, para dar conta também dos momentos importantes que vão acontecer no próximo fim de semana aqui na Unidade Pastoral, exatamente, não é? O terço da catequese em Oliveira no dia 31 de maio e o piquenique das famílias no dia 1 de junho, que é também o dia da criança. Exatamente, e que foi também como memória da Dia Internacional da Família, já no passado fizemos, Pedir as famílias no Parque dos Marmelos, uma tarde que não é propriamente religiosa, mas é de convívio. Podemos ter também uma pequena oração, mas basicamente é de convívio, estamos com os outros, lanchar juntos, assistimos ali uma atividade cultural, não é? Uma atividade cultural, também espaço para que as crianças se possam divertir. E pronto, então temos ali mais a parte convivial, não é? Parte fraterna, por isso piquenique das famílias, oxalá também queiramos passar pelo Parque assim sentirmos que uns com os outros também podemos, e também se pode fazer em nome da fé, em nome da Igreja, que nos anima e nos estimula para termos momentos agradáveis também de convivialidade. E depois também o final do mês de maio, este sábado, 31, então queríamos convidar as crianças da catequese a participarem, mas também a comunidade. Fazemos concluir o mês de maio com uma manifestação coletiva de fé, a Nossa Senhora, costuma ser o texto da catequese, e será, mas com esta também simbologia da pregnação das velas, então também pode ser um momento bonito. E convidamos a cidade de Oliveira do Hospital a poder participar. No mês de maio também há muitas paróquias que se faz a procissão das velas, ou localidades, e em honra de Nossa Senhora, mas conclusão do mês de maio, também convidar quem quiser vir e quiser participar para fazermos uma festa bonita em honra de Nossa Senhora. Portanto, sábado, 31 de maio, a que horas? Às 21 horas. E onde? Com o início na Igreja Paroquial, uhum, e conclusão, mas e depois iremos por algumas ruas da nossa cidade, como fizemos no passado, uhum, mas sobretudo manifestar a alegria de estar com Maria, de cantar para Maria, de celebrar esta oração do terço que Nossa Senhora pediu a Fátima, que rezássemos todos os dias, e pelo menos fazemos assim comunitariamente a conclusão do mês de maio com a comunidade e com a catequese. Penso que parece um momento feliz, importante que os pais convidados também participar, e todos nós. Muito bem, toda a comunidade, não é verdade? Sr. Padre, vamos então agora concentrar-nos um bocadinho na liturgia deste domingo 25 de maio. É o sexto domingo da Páscoa. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos relata o primeiro concílio da Igreja em Jerusalém. Um momento importante e que marca um estilo de vida da Igreja. Apareceu um problema, portanto, a fé ficou, Cristo deixou a sua palavra, os apóstolos acolheram-na, depois Cristo concluiu sua missão, depois da ascensão, veio o Pentecostes, o Espírito Santo, e a Igreja começou a crescer. Primeiro em Jerusalém, mas depois expandiu-se. E depois apareceu um problema que Cristo não apareceu, nunca falou sobre isso, que era, aqueles que se convertem, que não eram judeus, necessitam de acolher também a lei de Moisés. Para ser cristão, para receber o batismo, era preciso também viver a lei de Moisés, a lei dos judeus. E apareceram duas facções. Uns diziam que sim, porque Cristo era a continuidade do povo de Israel, e é preciso pertencer ao povo de Israel com as suas normas, e depois então ser batizado. E apareceu outra linha, que dizia que não, que Cristo é novidade radical, e pode-se passar de pagão, de não fé, a cristão, sem passar pela prática das normas judaicas. A verdade é que não se entendiam. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Paulo apareceu como aquele que defendia que o cristão podia ser cristão diretamente, e Pedro e alguns outros apóstolos mais na linha de que era preciso ser como acolher a lei de Moisés e depois então ser cristão. E então o que é que decidiram? Fazer um concílio, está a ver esse tal? Concílio, primeiro concílio. Concílio, o que é? É uma reunião dos apóstolos, dos chefes da Igreja, digamos assim, que se reúnem, refletem, todos falam e depois tomam uma decisão. O último grande concílio que houve na Igreja foi o Concílio Vaticano II, que é a mesma coisa. Os bispos, todo mundo, reuniram-se, escutaram, debateram, pediram a inspiração do Espírito Santo e depois tomaram decisões que foram muito importantes, e que ainda hoje estamos num processo de acolhimento e de execução, de cumprimento. E então o que é que nos diz a conclusão foi muito, muito interessante. A conclusão foi esta. Depois mandaram cartas às diferentes comunidades e disseram: o Espírito Santo e nós, portanto, o Espírito Santo e nós, decidimos não impor outras obrigações além destas que são indispensáveis. E também, então, não comer carne embalada aos ídolos, não comer carnes sufocadas, não ter relações imorais, não comer o sangue. Portanto, isto eram, no fundo, normas que os judeus tinham e que também não deviam ser escandalizados nas suas tradições. Estas normas, depois, mais à frente, o próprio Paulo vai dizer que não estamos sujeitos a elas enquanto obrigação radical. Mas o que é importante aqui é, o Espírito Santo e nós decidimos que todos podemos acolher o dom de Deus, independentemente das nossas origens. O Espírito Santo e nós decidimos. Portanto, a Igreja ora, o Espírito Santo é a força, o Espírito de Deus, que ilumina, que se manifesta na comunidade, onde estão, quando são reunidos em nome de Cristo. E essa decisão é uma decisão que obriga à fé. Portanto, a fé interpreta-se desta maneira. E a partir deste momento a Igreja entendeu que para ser cristão, pode ser cristão tanto para grego como para judeu, é o mesmo. Ser cristão é igual para todos. E nós estamos obrigados às normas do povo de Israel. Pronto, portanto penso que é muito importante. O primeiro concílio de Jerusalém, e a Igreja apanhou este método. Pedro, que era o Papa, logo ali foi dito que é para todos. É, todos, todos. O Papa podia pedir, ah, eu sou justos por mim, eu decido que é assim. Sim, e, mas não, foi em concílio, não é? Mas foi em concílio. Portanto, Pedro não exerceu a sua autoridade autoritativamente, mas exerceu a sua autoridade depois de escutar a todos. E então isso é que é interessante. Não é? Muito bem. E então fica-nos esse exemplo de uma Igreja que não é, que é uma certa democracia, mas que não é uma democracia popular, não é? Que todos dizem, são aqueles que o Senhor escolheu, através do sacramento da ordem, que se juntam e que, iluminados pelo Espírito Santo, escolhem. Decidem. Por exemplo, o Papa. O que é que aconteceu? Quem é que escolheu o Papa? Foram os cardeais, estes eleitos. Aconteceu exatamente o mesmo. Exatamente. Uhum. Iluminados pelo Espírito Santo, e depois escolhem. E a decisão que escolhem, a Igreja acolhe com vontade de Deus. E este Papa é Papa por vontade de Deus, que foi escolhido com o dom do Espírito Santo através dos cardeais que se reuniram e escolheram, através, neste caso, através do voto, mas a Igreja assume que é a vontade de Deus. Sim, e é aceite por todos, não é? De uma maneira generalizada. Portanto, há uma autoridade que é hierárquica, mas que não é uma hierarquia pura, autoritativa. É que escuta, que escolhe, discutem, falam, depois decidem. E essa decisão é uma decisão que ilumina a Igreja e obriga, digamos, de algum modo, faz parte também da fé, do modo de viver a fé. Porque Cristo deixou a sua palavra, mas não deixou soluções para tudo. E quando há um problema, através da palavra que o Senhor nos deixou e da oração aberta ao Espírito de Deus, tem que tomar-se decisões atualizadas no tempo presente, que não estavam antes e que agora é preciso tomar, e que depois nos obriga. Então penso que é um momento muito bonito, em que a Igreja, evidentemente, tem esta democracia interna, que não é uma democracia popular, não é um voto, todos dizem a mesma coisa, mas são aqueles que receberam a responsabilidade do Senhor que têm a obrigação, evidentemente, de poder discernir os caminhos do Espírito para todos. Muito falávamos bem antes do sino dos jovens, tem que participar deste Espírito, é ouvir a todos, escutar a todos, para que o seu bispo possa decidir aquilo que é necessário e conveniente para, neste caso, o Diocese de Coimbra. Seu Padre, avançamos então para a segunda leitura do livro do Apocalipse, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, a sua lâmpada é o Cordeiro. É verdade, é uma coisa bonita. Isto é uma visão de São João, do que será o final dos tempos, em que a Nova Jerusalém é os redimidos, parece uma cidade muito bela, com 12 colunas, que são os símbolos dos 12 apóstolos, mas que todos participam, e depois conclui assim. Na cidade não havia nenhum templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Omnipotente e o Cordeiro. E depois diz, a cidade não precisa de luz, nem de sol, nem de lua, porque a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Portanto, é a cidade onde há luz, mas não é uma luz que vem de fora, é a luz própria da presença de Deus no meio da cidade. Ora, isto é a imagem do que é Cristo. Não é tanto, ou a palavra de Deus, não é tanto uma luz que vem de fora, a lua ou o sol que nos ilumina, mas é o próprio, a própria luz é a palavra de Deus, é o Cordeiro, é Cristo que é a luz. E quando nós acolhemos a Cristo, temos essa iluminação interior que se repercute depois na Igreja e que é a luz da verdade, que é a luz que tudo ilumina e tudo transforma. O problema é quando nós temos o coração fechado e não acolhemos essa luz, então vivemos não queria dizer nas trevas, mas na penumbra. Falta-nos a luz verdadeira. E todos andamos à procura da luz de onde vem a luz. E Jesus está a dizer que Ele próprio é a luz que tudo ilumina e que tudo transforma. Portanto, esta visão final daquilo que há de ser Jerusalém Celeste, o Reino de Deus no final dos tempos, já se atualiza quando eu sou capaz de acolher a Cristo como a verdadeira luz que ilumina, a sua palavra que ilumina, e que essa luz é que deve orientar o pensamento, o amor ao próximo, a organização eclesial. Se for acolher a Cristo verdadeiramente presente na Igreja, há uma luz que ilumina. O problema é que essa luz ilumina através de mediações. E se a mediação não é luminosa, ou a pessoa que devia ser luz se faz egoísta e interesses próprios e negociatas, que às vezes também acontece no Vaticano, não é? Então a luz deixou de ser luz e a escuridão ou é trevas. Portanto, isso acontece em tudo, na paróquia. Se aqueles deviam ser luz, defendem interesses privados, interesses pessoais, e conveniências e pensamento próprio, então já não é luz de Cristo. Se for luz de Cristo, contamina-se, irradia e é cativante. E pode renovar. O jubileu é para ver se somos capazes de deixar brilhar essa luz que é Cristo. E não os nossos interesses, os nossos pensamentos, ou chamar à luz aquilo que é pecado, que é egoísmo, então isso não pode ser. Porque a luz é, o Cordeiro é Cristo. E oxalá, deixemos brilhar essa luz. Sr. Padre, olhamos agora para o Evangelho, segundo São João, que nos diz: quem me ama guardará a minha palavra e o Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Ora, isto é muito grande, a gente nem percebe bem o que isto quer dizer. Mas Jesus, antes de partir, portanto, isto foram os últimos discursos antes da sua paixão, mas que fala daquilo que há de vir, e então diz isto: olha, quem me ama e ama a minha palavra será amado pelo Pai. E o Pai e eu viremos, fomos morada, habitaremos no coração desta pessoa. Portanto, no fundo, nós, se colhermos a palavra do Senhor, somos moradas de Deus, templos do Espírito Santo. Deus quer habitar em nós. Isso é que está a dizer, não é? Veremos nele a nossa morada. E é através do Espírito Santo que Deus pode habitar em nós. Essa luz que pode irradiar, que pode iluminar e que pode transformar. Por isso, é algo bonito. E depois diz: disse-vos estas coisas enquanto estava convosco, mas o paráclito do Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e recordará tudo o que eu disse. Portanto, Cristo está para partir, vai partir, promete o Espírito Santo que nos recordará tudo o que ele disse, mas já nos está a dizer que aquele que o quiser acolher e acolher a sua palavra há de ter em seu coração morada de Deus, morada de amor. O amor não está fora, não tem que ir à farmácia ou onde for, ou ir além das nuvens ou além do mar à sua procura. Habitará dentro de nós. Ora, isto aqui é a notícia, a novidade do cristão. E não tem que ir à procura fora. Não preciso ir procurar fora o que está dentro. Se calhar preciso é de entrar mais dentro de mim para descobrir essa força do amor de Deus que me habita. Mas se eu não tenho um mecanismo de abrir as janelas do meu interior para que essa luz brilhe, está uma luz numa porta fechada e então não brilha. E então depois tenho que ir à procura de técnicas e metodologias e tantas coisas a ver se recebo alguma iluminação. Mas o Senhor está a dizer: olha, eu ofereço-te essa iluminação porque eu próprio, com o Pai e com a força do Espírito Santo, habitaremos em ti e faremos de ti a tua morada. Então é um convite para que também no nosso caminho de fé não sejamos tímidos, digamos assim. Que eu lembro-me quando era mais jovem e ainda hoje diz: ai Senhor, mas eu não mereço tanto, como é que eu posso ser templo do Espírito Santo? Deus diz: ai, eu não posso porque eu sou pequeno demais, eu não sou digno. Está bem, mas é o Senhor que te escolhe a cada um e te faz digno. Portanto, abre o teu coração a Deus, porque Deus quer viver em cada um, em cada cristão. O sacrário que Deus prefere é o sacrário do coração humano, não é propriamente o sacrário da igreja onde está fechada a chave e guardada. Uhum. Não, ele quer habitar em cada um de nós. E esse Cristo no sacrário é para que eu me dê conta de que ele quer habitar em mim. E quando eu recebo o sacramento, é para que ele viva em mim. E então é também um caminho de fé e de luz que todos somos chamados a fazer e que o Espírito Santo que se aproxima nos há de iluminar e nos há de fazer compreender que é a si mesmo e que é este o grande dom que Deus também quer fazer a cada cristão, a cada pessoa que o acolhe e que acredita na sua palavra. Obrigada, Sr. Padre, também por estas explicações. Sr. Padre, estamos a terminar o nosso programa desta semana. Temos sempre uma sugestão musical para quem nos acompanha. O que é que nos traz? Então, o Cântico Mariano, estamos ainda no mês de maio, quer dizer que sim, como tu, Maria. Mas neste caso, uma versão espanhola, ou melhor, em espanhol, de uma cantora que já aqui alguma vez também trouxemos, que é argentina, Atenas, e que tem uma voz bonita, tem melodias harmoniosas, mas que canta para Deus. Portanto, é fazer da música instrumento da nova evangelização, com capacidade de fazer música que leve o Espírito que nos ajude a interiorizar. Então, olha, é um cântico que nós também cantamos muito nas nossas reuniões, na nossa pregação, cantamos muitas vezes aqui nesta versão espanhola em castelhano, que também nos ajuda por esta mensageira da palavra de Deus através do canto para levar as pessoas à fé, e neste caso através de Maria. Vamos então ouvir. Interpretação, seu Padre António, muito obrigada, e de facto animou muito aqui o nosso programa de hoje. Acho que fechamos muito bem o nosso programa das Palavras de Esperança nesta semana. Até porque eu tenho uma especial simpatia pelo Sim de Maria. Sim. Aqui quer dizer que sim, como tu, Maria. Nós aqui até temos uma vocação que se gerou aqui, que é Nossa Senhora do Sim, ensina-nos a dizer sim também. Portanto, nas nossas dificuldades, olhar para o Sim de Maria é força para responder a Deus. Porque Maria sempre respondeu sim a Deus, sempre. E, aliás, Jesus fez-lhe o melhor elogio que alguém fez à Nossa Senhora. Será feliz os peitos de amamentar e o ventre que te levou? E Jesus disse, não, diz antes, feliz aquele que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Portanto, a verdadeira grandeza de Maria é escutar a palavra de Deus e depois pô-la em prática, ou seja, dizer sim à palavra de Deus. Maria sempre foi um sim a Deus, sempre. assim como sim ao amor. Então isso é bonito, dizer sim como tu, Maria, ajuda-nos a também a sermos bons cristãos e a ser e ter em Maria uma referência que nos ilumina e também nos ajuda a amar mais Jesus e a seguir mais Jesus e a sermos melhores cristãos. Seu Padre, ficamos por aqui, não é? Neste nosso programa, com a certeza de que voltamos para a semana para mais palavras de esperança. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Terminamos assim o nosso programa de hoje das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.